tava passando, vamos. Tava passando, vendo ela pousada. Motor do ano, X6 na parada. Os bico dançando sem entender nada. Só analisando minha conta, não para. De render dinheiro, tua forma ousada. Ela se atira igual uma bala. Quando encontrar no baile a rapaziada, nota que é só nota que o meu bom de gasta. Quebrada já tive bode sem placa. Hoje é nave com placa e quitada. Na coroa na cara é só risada. Lembra quando eu dei tua primeira casa? Emoção que o dinheiro não paga. Mas se precisar nós pague, não dá nada. Dentro da Evo que tá cheio de fumaça. Casga tá do lado no couro trisada. Sei que tua amiga é uma danada. Eu deixei as duas no bonde chorada. É dentro da Evo que tá cheio de fumaça. Casga tá do lado no couro trisada. Sei que tua amiga é uma danada. Eu deixei as duas no bonde chorada. Pousada, de motor do ano, X6 na parada. Os bico dançando sem entender nada. Só analisando minha conta, não para. De render dinheiro, tal forma ousada. Ela se atira igual uma bala. Quando encontrar no baile a rapaziada, nota que é só nota que meu pão de gasta. Quebrada já tive bode sem placa. Hoje é nave com placa e quitada. Coroa na cara é só risada. Lembra quando eu dei tua primeira casa? Emoção que o dinheiro não paga. Mas se precisar nós pague, não dá nada. Dentro da Evo que tá cheio de fumaça. Com as gatas do lado no couro trisada. Tua amiga é uma cavala. Eu deixei as duas do bonde chonada. Dentro da Evo que tá cheio de fumaça. Com as gatas do lado no couro prisada.